Começa agora na Antena Web toda a alegria do Gira Brasil. A seguir, não perca mais uma edição de Everything But the Kitchen Sink. Começa agora Gira Brasil. 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Jump on board, you're here. abandono, nem me arrependi. Você é tudo que eu sempre quis. Me enganei, te magoei. Tudo que eu quero é voltar pra ti. Amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão dá-se a quem tem. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer. dizer nada a ninguém. Razão dá-se a quem tem. Sei que não posso suportar se meu amor me deixar. Se de saudade se eu chorar, eu não posso me queixar. Abandonado sem vintém, tô sofrendo sem dizer nada a ninguém. Quem muito riu chora também. Razão dá-se a quem tem. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. Razão dá-se a quem tem. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. Razão dá-se a quem tem. Eu vou chorar só em lembrar. Se meu amor me deixar, tem sempre golpe de azar. Eu não posso me queixar. Pra parecer que vivo bem, vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A esconder que amo alguém. Mas não dá-se a quem tem. Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém. A razão dá-se a quem tem. Rádio Antena Web. Preciso saber desejo também é forte assim. E se algum dia você vai ser minha, preciso dizer que o amor da minha vida é você. Que fico louco apenas em ver você passar pela rua sozinha. Preciso saber se você sente o mesmo por mim. Se o seu desejo também é forte assim. E se eu amei demais a quem nunca mereceu. Me entreguei de corpo e alma. Sempre acreditei na sorte como um guia, mas ela só fez me machucar. A saudade me pegou, fez refém meu coração, mas o sol voltou a brilhar. Você veio com seu jeito, me fazendo rir de novo. E eu não quero mais saber de chorar. Que magia, que poderes tem você. Quando quer me faz feliz, quando quer me faz sofrer. Quando ouvi você falar que em plena madrugada nos teus sonhos pude estar. Fez refém meu coração, mas o sol voltou a brilhar. Você veio com seu jeito, me fazendo rir de novo. E eu não quero mais saber de chorar. Que magia, que poderes tem você. Que alegria quando ouvi você falar que em plena madrugada nos seus sonhos pude estar. Que magia, que poderes tem você. Quando quer me faz feliz, quando quer me faz sofrer. Que alegria quando vi você. esquecer de tudo pra não te perder. Segura! Tá bonito demais! Yeah. Sabendo que ainda gosta de mim, mas sem vergonha de falar a verdade. Suas amigas me contaram tudo, e toda noite chora de saudade. Não sei por que eu sorri de ti, nem se fugir da realidade. Esqueça tudo o que aconteceu, o apartamento é seu, entre fique à vontade. Esqueça tudo o que aconteceu, o apartamento é seu, em que fique à vontade. A mãozinha lá em cima assim, apartamento vazio, quentinho, frio, da madrugada. Se quiser voltar, pode me ligar, tem que ter hora marcada. Toque o interfone sem dizer seu nome, vou saber que é você. E de hoje em diante vou fazer de tudo para não te perder. Quero ver vocês! Apartamento vazio, sentindo frio na madrugada. Se quiser voltar, pode me ligar, que tem hora marcada. Toque o interfone sem dizer seu nome, vou saber que é você. E de hoje em diante vou fazer de tudo pra não te perder. Tira o cachorro! Quem tem hora marcada, toque o microfone sem dizer seu nome, vou saber que é você. E de hoje em diante vou fazer de tudo pra não te perder. Vocês, apartamento vazio, retiro frio na madrugada. Se quiser voltar, pode me ligar. Quem tem hora marcada, toque o interfone sem dizer seu nome, vou saber que é você. E o quê? E de hoje em diante vou fazer de tudo pra não te perder. Vamos lá, Sertão! Obrigado, gente! Legal demais! Falou que seu namorado não lhe dava atenção. Feche os olhos e esqueça o mundo e apague a luz. Nos dê 10 minutos que o instinto nos conduz. Não adianta sua boca dizer não, se o corpo perde a razão. É melhor deixar rolar. Deslizo minhas mãos pelo seu corpo, te beijo, te abraço, te mordo. Deslize é proibido, mas não tem sentido, só olhar e não provar um pouco. Deslizo minhas mãos pelo seu corpo, te beijo, te abraço, te mordo. Deslize é proibido, mas não tem sentido, só olhar e não provar um pouco. Sentou-se ao meu lado e abriu seu coração. Falou que seu namorado não lhe dava atenção.

acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.